de alguém e a solidão acabar com você, dizendo que é ninguém. Existe um alguém que ama você. Existe um alguém que quer ajudar você. Esse nome é Jesus e ele é o Rei dos Reis. Problemas e conflitos do seu coração. Não precisa mais sofrer, pois Jesus ama você e ele tem uma bênção pra você. Sofrer por causa de alguém e a solidão acabar com você, dizendo que é ninguém. Existe um alguém que ama você. Existe um alguém que quer ajudar você. E esse nome é Jesus e ele é o Rei dos Reis. Pros problemas e conflitos do seu coração, não precisa mais.